GTA Sanders, estilo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no puteiro e fumando uma canja. Nós é da Grove Street, os roxos que se manda. Vivendo como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no puteiro e fumando uma canja. Nós é da Grove Street, os roxos que se manda. CJ, chego na Grove Street. Já dei save, falo como no switch. Aperto tanto bolinha que tô com tendinite. E lá com as vadias esperando que eu buzine. E pichu, tchuca, cola na caranga. Já mandei o resoião, respeito levanta. Onde os Grove chegam, os bala não alcança. Tô curtindo a minha praia, faço a minha dança. Pra cima, pra cima, pra baixo e pro lado. Ativo o código da minha pica no teu rabo. Denise, Michelle, que editão de quatro. Triplo cappuccino, café quente no quarto. Os tiros tão vindo, os bala tão no carro. Com BMX, fugindo do impacto. Já meti o pinote do save no quarto. Vai levar sacode, com polícia não tem placa. Cade pau, officer, tem pene. PM viado, vai tomar no pênis. Com dinheiro roubado, vou comprar um tênis. Bingo estralado, Tech Nine, descarrega o pente. Já meti o Big Mac, pro Big ficar Mac. PMM não serve pra beat, o bife é mestre. Na rima, o boy é mestre. Brotou na frente a massa. Tamo com a pesca, encaixa na tua cara. Vivendo como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no puteiro e fumando uma canja. Nós é da Grove Street, os roxos que se manda. Vivendo como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no puteiro e fumando uma ganja. Nós é da Grove Street, os roxos que se manda. Hot coffee, yeah. Passando de carro pra comer minha mulher. Meto na minha mina, minha mãe que se foda. Negócio é GTA, mano, que o mundo se exploda. Sem ligar pras missão, GTA não é isso não. É dar tiro no civil e depois fuga da prisão. Que é isso na televisão? Mãe, paciência, GTA San Andreas, acabou minha inocência. Tiro pro alto, carro no asfalto. Drift imparável, faz o PS esquentar. CJ de taco, espanca os otário. E de quebra tira foto, que é bonito, tem que se guardar. Ah, que foi? What the heck? Sei que eu namoro, mas eu passo no puteiro. Lá eu vejo bundas e eu conto o dinheiro. Depois eu tiro em putas e me faço de jetpack. Vivendo como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no puteiro e fumando uma canja. Nós é da Grove Street, os roxos que se manda. Vivendo como GTA Sanders, estilo vida louca do GTA San Andreas. Trancado no puteiro e fumando uma canja. Nós é da Grove Street, os roxos que se manda. 2-3, pandama igual famoso. Foragido e Las Venturas com meio milhão no bolso. Bom moço, trajado de verde na peita. Feita Grove City que os malucos te arrebenta. Tip Mix, vou com fome. Passo o dia todo comprando na M-Nation. Sua missão completa e respeito no meu nome. Cês não sabem dar tiro nem dentro do PlayStation. Mano, tô de shit, pode dar bala no peito. Que o bagulho é sem chile, cê bagulho disse. Aquele jeito, puxa a peça que destava rajada na tua cara. Cê trava bala na moto, molotov é Ghost Rider. Sem traíra, Rider tá na mira. Bitch na minha casa, pai fila. Thriller, a polícia tá na cola. Nike 12 mola, boot da Vinco com tinta verde na sola. Grove Street, motherfucker.